para sentir paixão. Se essa lua fosse o tempo todo minha, já não tinha amor no mundo, e quem repare, eu sou o único a sentir paixão. Cheia, tem que de amor, de isso. Não me deixa em paz, por mais que eu me declare, não sou o único a sentir paixão. Lua cheia, pra sonhar. Lua cheia, me permita mais um beijo, que eu vejo e sinto tanta coisa, é uma loucura. Perdoa se eu insisto em não amanhecer, ter você é ter um sonho, me procurar. Se essa lua cheia, tem que de amor, de queixa, não me deixa em paz, por mais que eu me declare, não sou o único a sentir paixão, não sou o único a sentir paixão, não sou o único a sentir paixão.